Whisky Lusa Rule. Está autorizado o pouso na 17, vento 70 com uma 12 de Whisky Lusa Rule. Sinal 6310 estabilizado no curso, indicação 4 milhas marcadas. Sinal 6310, complete a aproximação, torre no 8612. 186, obrigado, até mais tarde. 1076, desce para 2 mil pés, está livre LS, reporte estabilizado. 2 mil pés, reporte estabilizado em LS, gol no 076. Para o marcador. 6310, continua a aproximação, pista 10, 080 graus, som uma dúzia nossa. 6310. Gol no 604, chame Recife, em 126, decimal 0. 260, gol no 604. Pista livre, quilos um. Chanel 310, autorizado pouso pista 10, 080 com 10 nós. Teve pouso pista no 0, Chanel 6310. LS 076, visual com a pista. Gol no 076, completo de aproximação, chame a torre em 1-8-6-12. 386, gol no 076, boa noite. Boa. Rio 5972, você para 2 mil pés, ajuste no 0-4, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Para 2000, no 0-4, reporte anelos estabilizados, 5972. Salvador, boa noite, gol no 076, sinal down no 0, baixado e travado. Torre no 8612. Oh, desculpa. Salvador, boa noite, gol 1076, sinal down no 0, baixado e travado. 076 aguardando pista livre. Guarda pista livre, gol no 076. Alô, Salvador, boa noite, Webjet 6747, está com a informação uísque para Guarulhos. 6747, pronto para a cópia? Afirma. Autorizado Guarulhos 340, preço 50. Decola da 10, direita da Elbidev. 1-9 decimal 8-5-1-5-2 do transponder. Confirmando da El Leda para a Leda Bidev. Libera direita, 1-2-1 decimal 9. Direita, 219, obrigado, Tejão. 0 via Upper Whisky 50. Saída da El, pós da El Leda, Leda Bidev. Controle 719-8, transponder 51-52, web 6747. 0 com 8, nós. Autorizado pouso na 10, gono 076. 6313. Web 6747, cotejamento corretinho, pronto, para puxa acionamento. Chamará quando pronto, boa. Os 4 prossiga. Né, 6310, prossiga via Alfa, ingresse quilo para o pátio 3. Após pátio 3, pátio 1, posição 5, está autorizado ingresso. Alfa, quilo, pátio 3, posição número 5, livre ingresso, 6310, ligado. Controle Salvador, boa noite, é o 6224, é o Xané. Xané 6224, prossiga. Desculpe, senhorita, perdemos contato. A frequência do centro 13325 está terrível. Estamos em descida, passando 270 para 1110. Poderia coordenar com medo? Descida 1110, chegada é a mão. Tente contato nas frequências 126.85 e 13365. 3365, ok. E o no 2285. 2685, ok. Estimativa. Gono 076, 41, libera direito, 129. Direito, 129, Gono 076, boa noite. Estabilizado, 5972. 5972, complete aproximação, China Torre, 118, meia dúzia. 118, meia, chamada 5972. Azul 4209, desce para 2010, ajuste no 094. Autorizado o ILS, reporte estabilizado. Para 2000 com 1014, azul 4209, chama estabilizado. Controle Salvador, é o Xané 6224, voltando. Xané 6224, acione identificação, está autorizada a chegada da mão. Desça para 4000 pés, ajuste em Salvador no 014. No 014, ciente, descendo para 4000 pés. Agradeço a colaboração, passo 225, descendo a 4000. 7. Alfa, quilo, pátio 3. Afirmativa, Alfa está impraticável entre a quilo e a Juliette, ok? O senhor deverá ingressar na quilo e aguardar no pátio 3 para ingresso no pátio 1. Sim, vai aguardar no pátio 3 para ingresso no pátio 1, no voo 076. Funcionário 6313 está pronto para táxi com 83 a bordo, alterna Galeão 4 horas e 4. Puxa sinal está livre até o ponto de espera, 18.6 para decolagem, 1014. Chame no ponto de espera. Livre até o ponto de espera, 18.6 no ponto de espera, sinal 6303. Prosseguindo do 3163 no lugar. Afirmativo, tá livre até o 3. Obrigado. Uno 076, portão 612, autorizado ingresso. Portão 612, gol no 076. Puta final, logo após ali mantém o Oxenai 6313. Após o tráfego ali mantém o 06613. No solo aos 4.6, Alfa Kilo Pátio 3, nessa frequência está tá autorizado. Alfa Kilo para Pátio 3, na sua escuta, 5.7.2. Estabilizado no lock azul 4209. 4209, com flash aproximação, chame a torre, ano 8612. 1864209. Chenai está livre, 080 com 12, 6313. Livre de arrumar, sinal 10, 6313. Salvador azul 4209. 4209, continua a aproximação, agora pista livre. Ciente. É 313 aos 48, 119.8, bom. 119.8, obrigado, Alcinar, 6313. 4209, autorizado pouso no zero, uma centena com 10 nós. É, autorizado pouso no zero, azul 4209. Radael. Alcinar, 6313, contato radar, sua 360, saída da Radael. Para 360, Alcinar, 6313. 6224, desça para 2000 pés, está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado ILS, o Channel 6224. Azul 4209 é o 51, vai prosseguir via Alfa, Kilo, Pátio 3 e Pátio 1, posição 8. Táxi via Pátio 3, nessa frequência. Ok, nessa frequência permanece, prossegue via Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, posição número 8. O Azul 4209. Pista vista, o Oceano 6224 está no localizador. 6224, complete aproximação, chama a torre, indo na 8612. Obrigado, senhorita, 118-62, até já. Torre, boa noite, é Oceaner 6224, está no localizador visual. Oceaner 6224, autorizado pouso no 0090 com 12. Gente, pouso autorizado, Oceaner 6224. Salvador, TAM 3305. Prossiga. É, a cópia na sua frequência, né? Afirmativo, para Recife, pronto cópia? Afirmativo, está pronto, formação ISC. 330 para Recife, Upper ISC 58, decola da pista no zero esquerda, Pucaracaju, 119.8 e 5164. Afirmativo, Recife 330, decola da 10 na esquerda, Pucaracaju. Upper Wing 58, Recife, 198 controle, 5164, transponder. Chama pronto. Valeu. 5595. 5595, adicione identificação autorizada chegada Bonf. Essa para 4000 pés, no ajuste no 014. 4000, chegada Bonf, no 014, 5595. Sim, nível 370. Tenho sim, pronto, cópia. Pronto para cópia. 350 autorizado para Recife. Apero Whisky 58, decolagem no 0 esquerda, pulo Caracaju. Controle 119 decimal 8, aciona 5156. 251-896-313. 251-96 o transponder, 198 o Senai 6224, solo 57, primeira direita, Alfa Kilo, vai fazer táxi via pátio 3, após pátio 3, pátio 1, posição 01. Ok, via Alfa e Kilo, após pátio 3, após pátio 1, posição 01, Xané 6224. 47, mão pronto para o push? Afirmativo, senhor. Autorizado, para o táxi, chame na frequência 118.612. Autorizado, vai chamar após na frequência 118.612, o 6747. Paulo Salvador, boa noite, vou 1074, informação Whisky. 1074, aguarde cópia na frequência 118.612. Vai aguardar na 118.612 para cópia, gol 1074. No 074, cópia. Prossiga para 1074. Guarulhos autorizado 360. A rota pelo ISC 50. Decola da pista 10, curva direita, da El Leda Bidev. Controle 119 decimal 8 e aciona 5163. 1074, autorizado Guarulhos, o nível 360. Rota para o ISC 50. Decola da 10, curva direita. Tá, é Dini Leda Bidev. Transponda 5163 e o controle 119.8. Dael Leda após Leda Bidev. Chame pronto, puxa o acionamento. Dael Leda Bidev. Chamará para puxa o acionamento. Gol no 074. Repito, 5595 dessa para 2 mil pés, está livre LS, reporte estabilizado. Autorizado. ILS, chamará estabilizado 5595 para 2 mil pés, autorizado. Torre é o Chané 6224. Prossiga. Ok, tinha sido mandado pro portão 1, mas há uma aeronave fazendo pushback à frente. Negativo, o senhor tem condições de contornar pela Juliette agora, à direita? Negativo, passou aqui da Juliette já. Web 6747, coordenando com a equipe de solo pra... parar o pushback. Pushback 3305 da TAM. Solo, verifique se que tem condições de continuar o pushback com o tráfego da Oceania retaguarda. Afirmativo, vamos coordenar com o pessoal de solo aqui. Só um instantinho. Ok. Eu tinha instruído o tráfego a prosseguir até o portão 01, mas o tráfego observou o seu pushback e está mantendo posição. Afirmativo, vamos agilizar aqui na medida do possível, ok? Gente. E para prosseguir, ok? Realmente eu tinha autorizado até o portão 1, mas tinha esquecido o objeto. Após o objeto iniciar o push, corrija, após o objeto iniciar o táxi, está autorizado a prosseguir. Sem problema, companheiro. O Oceané 6224 está aguardando aqui atrás do web, já está finalizando o procedimento. Agradeço. Previsão para iniciar o curso 3305. 3305, posição 7, está autorizado.